48 minutos aqui, o telefone não para de tocar, hein? O telefone que mais toca na cidade aí é o telefone aqui da rádio, tá certo? E obrigado aí pela audiência e pelo carinho de vocês aí, pela pele, mais uma vez aí, pela palavra de incentivo que vocês dão pra gente, tá certo? Eu só tenho agradecer aí a todos os ouvintes aqui da Nova Rede, tá certo? Eu vou atender agora aqui a nossa grande amiga aí, a Dona Maria Silva, isso. Dona Maria Silva, ali da Vila Palmeiras, ela queria ouvir aí Zezé de Camargo e Luciano. Pão de Mel está mandando aí para toda a sua família, seus filhos, esposo, tá certo? E todos que estão sintonizados aqui na Nova Tudo. 18 horas 49 minutos, Zezé e Luciano, Pão de Mel, boa noite. Especialmente aí para Rosângela Cavolaro ali da Vila Palmeiras, ela que mandou aí para o seu esposo, né, o Camilinho Pedreiro. Rosângela, obrigado pela audiência, tá certo? E sempre que puder, liga para cá e pede um seu sucesso. Agora são 19 horas, eu vou atender, eu tenho que atender mais um aqui, né? Eu vou mandar para mim.